caiu no chão. Era um filme de terror aqui. E eu sentia arder, e no lugar que ardia, caía aquele tufo, como uma moeda. Como eu fui ensinada a ignorar a dor, eu fui ensinada a ser forte, a suportar até o fim. Eu fico muitas horas de pé sem reclamar com você. Eu posso ter ido ao banheiro durante 5 horas, eu vou terminar de atender todo mundo para poder ir ao banheiro. Eu fui ensinada a suportar e suportar e suportar e suportar. Então eu olhava aquilo e dizia, ah, é só uma queda de cabelo. É só, que besteira, isso já vai passar, já tive outras. Estou com o cabelo renovando, estou trocando as penas, sou uma águia, lalali, me enganando. E eu, o cabelo continuou caindo e ficava como um bumbum de neném, aonde caía, fino. Eu não tenho, eu tenho as fotos, mas não vou dar glória à enfermidade não, tá, gente? Vou passar isso aqui para vocês não. Maior é a cura do que a enfermidade. Amém? Glória a Deus. E o negócio começou a ficar bem esquisito. Um dia me disseram, pelo amor de Deus, procura um médico. Eu disse, que nada, isso é nada, isso é coisa nenhuma. Mas eu enchi assim num sábado em casa 3 vasos sanitários de cabelo. Eu fui ao médico e me disseram, ó, tratamento com corticoide, assim, nananina, nananã, injeção no couro cabeludo, bababá. Você vai ficar completamente careca e depois vai nascer de novo o seu cabelo. Você tem uma enfermidade chamada alopecia areata focal, que pode ser alopecia areata total. E eu disse, mas o que é isso? É uma doença que não tem cura, ela é autoimune. Eu disse, hã? Sublimei, sabe? Falei, não está acontecendo nada disso, não é possível. Botei para a caixa do nada, guardei lá dentro. Falei, que isso, imagina. Fui para o Dr. Google, fiquei apavorada. Porque o Dr. Google, né, gente, só aparece os piores casos. Aí eu fui descobrindo as atrizes que tiveram isso. Pessoas de muita responsabilidade na sua casa. Pessoas muito religiosas que cuidavam de criar o cabelo muito grande e tinham como cabelo, o cabelo era o símbolo de sua força, de sua unção, de seu ministério. Eu falei, ô, idolatria do inferno, né? Agora você desculpa, eu acho isso de mim, tá bom? Se não serve pra você, você joga no embornal furado. Tô falando de mim, da minha experiência pessoal. Uma idolatria com o meu cabelo. Uma coisa maior do que Deus, que absurdo. E aquilo começou a ser... Gente, eu estava me desconstruindo. Em terapia, descobri que eu estava acabando com a Fernanda Brum. Já que não pode ser, não será mais. Como é que a gente inventa a enfermidade, gente? A gente não pode alugar o diabo ao sopro do inferno. De jeito nenhum, a gente inventa. O corpo da gente pode, na amargura, secar os ossos. A gente tem que estar o tempo todo alerta e tendo conselheiros, tendo amigos, estar diante de Deus em culto de oração, pedindo ajuda. A gente não pode ficar sozinho. Se você se isolar, começa. Sopros. E se você aceitar o sopro, se você aceitar a sugestão, Deus me livre. E eu falei, então, como é que cura isso no natural? Porque no espiritual eu vou começar a reagir, eu quero saber como é que trata. Não, não tem tratamento. Tem algum tratamento com corticoide, com medicamento tal, com não sei o que, com injeção no couro cabeludo, lá, lá, lá. Mas só tem um médico que trata lá em Israel. E nós não tínhamos condição de ir. Gente, eu estava cada vez mais escondida, não queria mais ministrar. Eu vim fazer uma ministração aqui em Belo Horizonte e a TV ia me pegar. E eu falei, olha, não pega aqui não, porque tinha um buraco aqui na cabeça. Eu pedi para as câmeras não pegarem ao contrário. A Rebeca correu lá para avisar que não podia dar ao contrário minha cabeça. E fui no Raul Gil receber discos de ouro, de platina. E tinha uns pedaços de cabelo cortados. E a gente tinha que fazer uns tic-tacs, colocar uns apliques, colocar uns cabelos louros no meio e dar um jeitinho e prender mais ou menos onde estava o buraco. Daqui a pouco não tinha mais como tapar o buraco, porque se prendesse para cá, abria aqui, se prendesse para cá, abria lá. E os cabelos iam caindo no chão e eu ia botando no bolso o cabelo. Onde eu passava que caía, eu catava e botava no bolso, porque eu não podia largar aquele monte de cabelo. Parecia que tinha matado um cachorro, sabe, gente? É sério? Era uma cena horrível. E o povo na internet, Fernanda Brum, para de cortar o cabelo. O povo tinha mais cabelo que eu, na imaginação deles. Eu lembro de um dia que eu estava fazendo um show no Rio de Janeiro, só o caco, gente. Eu não sei como é que eu estava ali em pé. Aí me disseram, tem dois profetas lá fora. Eu falei, pelo amor de Deus, manda esses dois entrarem para orar por mim. Glória a Deus. Deus falou com alguém. E entraram os dois profetas, me disseram, olha, eles vieram andando lá de não sei aonde, até aqui a pé, para orar com você. Eu falei, oh, aleluia, glória a Deus. Aí parei, eles vieram com óleo me ungir, e de repente o homem falou para mim, Deus mandou te dizer, pare de cortar o seu cabelo. Eu falei, ah, se tu fosse profeta, meu irmão. Se tu fosse profeta. Segurei a mão dele e falei, não. Deus não falou com você. Qualquer um falou com você, mas não foi Deus que falou com você. Essa voz é outra. Tem outra voz. Eu comecei a pintar quadros na minha casa. Eu botava os CDs proféticos, mensagens, e comecei a pintar vários quadros. E um dia eu estava assinando um dos quadros. Mandava um quadro para a Eshla, um quadro para a Lislane, para as minhas amigas todas. Eu estava assinando um quadro. Uma das meninas que trabalhava lá em casa olhou para mim e falou: tá careca, hein? Falei para ela: vai tu e a tua entidade embora agora, daqui da minha casa. Agora, não aceita a boleta do inferno. Não aceita. Sabe por quê? Com cabelo ou sem cabelo, eu sou profeta. Não. Pastor Jorge é um exemplo disso. Tem os profetas sem cabelo e os profetas cabeludos aqui. Não dava mais para resistir. Sabe aquela... Não dava mais para esconder. Eu tinha que dar uma satisfação, porque em algum momento eu ia aparecer em algum lugar e as pessoas iam se assustar. Eu tinha que dar uma satisfação pública. Até porque a minha filha, ela subia no meu quarto todo dia e dizia: mãe, levanta, mãe, levanta. E eu não queria tirar a minha cabeça do cabelo, porque eu sabia, da minha cabeça do travesseiro, porque eu sabia que metade da minha cabeça ia ficar no travesseiro. E eu dizia, vai descendo, filha, mãe, já vai levantar. Ela descia, eu me levantava, catava todo o cabelo e jogava no lixo, jogava no vaso, para ela não ver. Ela sabia, ela dizia, você vai morrer, mãe? Eu disse, não, a mãe promete que não vai morrer. A mãe decidiu viver. Ela olhou para mim e falava assim, que sim. Sabe, gente, foi um tempo difícil desse casulo. Mas eu sou corajosa. Eu sou brava. Sou frágil, mas sou forte. E eu falei assim, vambora botar na internet. Vambora cortar o que resta e nós vamos mandar para as crianças escalpeladas da Amazônia. E o que sobrou... que eu acho um absurdo isso tudo que foi para o lixo, que podia ter ido para as crianças. O que sobrou, vão para as crianças que sofrem os acidentes lá nos rios da Amazônia. Os motores puxam o cabelo delas e elas ficam sem parte do couro cabeludo. E nós temos que doar cabelo para elas. Eu disse, vambora. Quando eu disse vambora, eu já estava num tempo de jejum. E aí eu vou falar da minha experiência pessoal. Não é regra, não é doutrina. Não sei se nunca mais vou fazer isso na minha vida. Foi algo que eu fiz, eu e Deus, no meu quarto. Só quero que você saiba que não é para fazer o culto do Santo Cálice, tá bom? Mas lá em casa, a minha avó dava remédio do céu pra gente. O remédio do céu era uma colherada de óleo ungido. Uma colher de sopa, assim. E lá em casa a gente faz isso. Eu digo para as crianças doentes, vamos orar, remédio do céu primeiro. E aquela voz veio na minha mente, meu ensinamento, a minha lembrança, a minha memória emocional estava à flor da pele. E eu lembrei, remédio do céu. Queridos, Bíblia em primeiro lugar, oração, jejum e o remédio do céu. Eu perguntei a Azaf, eu estou errada. Aí o Azaf falou, a Bíblia não diz que onde que é para ungir, unge onde tu quiser. Tá vendo como é que eu sempre tive parceiro, gente para bater comigo, gente para ver o que estou passando, checando com os amigos, com os pastores. Não fique sozinho. Queridos, No dia do quadro, eu já estava há algum tempo lutando, orando. Só tinha o tal do tratamento em Israel, eu não tinha como ir em Israel. Falei, o Deus de Israel vem aqui, não precisa de eu ir lá. Então, se tem tratamento em Israel, tem tratamento aqui para mim também. Tinha só uma planta em Israel que talvez, quem sabe, pudesse funcionar, mas não tinha nenhum tipo de garantia. E eu falei, então, o Deus de Israel me cura. Quando eu falei, o Deus de Israel me cura, eu me levantei. Porque quando você se levanta, é o tempo que começa a amanhecer a sua vida. Ah, o dia só começa quando você se levanta. O dia já começou a amanhecer, você não viu. Estava escuro, não é? Meia-noite, começou um novo dia. Mas de manhã, quando você abre o olho, você descobre que amanheceu. Então é quando você se levanta. Eu decidi me levantar e aí começou a amanhecer para mim. Em Deus, minha experiência com Deus. Eu olhei os cabelos assim. Chamei as moças que trabalhavam lá em casa, que tinham ficado aí. E falei, olha só, para cada cabelo, tufo de cabelo que vocês encontrarem no chão, eu quero ouvir um glória. Catei o que estava assim no meu banheiro branco, ficava escuro. Catei aquele monte de cabelo e falei, Jesus, é para a tua glória que esses cabelos estão caindo. E comecei a jogar no lixo, glória, glória, glória. E a casa começou, glória lá embaixo, glória, glória. Glória, glória, eu abri o vaso. Glória, é para a tua glória. Eu te entrego, é para a tua glória. Glória, glória, glória. Gente, o diabo não aguentou tanta glória, porque eu comecei a glorificar Jesus por tudo.